Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer. Tchu, tchu, tchu, tchu. Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar, alegria de viver. Tchu, tchu, tchu, tchu. Seu biquinho quer abrir, as asinhas sacudir e o rabicho remexer. Tchu, tchu, tchu, tchu. Joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver. Vamos Seu biquinho quer abrir, as asinhas sacudir e o rabicho remexer.